não havia ninguém, nem anjos também, que pudessem nos salvar. Já se gloriava, pois pretendia toda a terra dominar. Foi então que o ancião disse assim para João: eis o Cordeiro que veio nos salvar. Deus Pai, para nos salvar. Toda a terra está cheia, sua glória, majestade, e em todo lugar. Os anciões ali estavam, começavam a dizer: santo, santo, sem parar. Querubins, Miguel e arcanjos, e enfim todos os anjos diziam: santo, santo, santo, santo, sem parar.